Somos força gerada debaixo da palavra. Somos força gerada debaixo da palavra. Jovens treinados com o Cileão. Jovens treinados com o Cileão. Carregamos pedrinhas e funda na mão. Carregamos pedrinhas e funda na mão. Podem vir contra nós com lança e escudo. Podem vir contra nós com lança e escudo. Nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje de pé, cuidado para não cair, firmes pela fé. Ó mocidade versus pecado, aquele que em Cristo está não será condenado. Deus não escolhe a idade para usar pessoas, mas alguns rejeitam Samuel. A geração de aparência é a de Saul, rejeitado pelo céu. Somos a geração do pasto, do coração humilde, segundo o coração de Deus. Somos da casa de Jessé. Diga ao gigante que o menor está de pé. Diga ao fraco, sou forte. Deus me escolheu, sou jovem, das fraquezas dele fortaleceu. Diga ao fraco, sou forte. Eu não venço pela sorte. Minha força é o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Mocidade, qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Deus me escolheu, sou jovem, nas fraquezas Deus me fortaleceu. Eu não venço pela sorte, minha força é o nome de Deus. Oh, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge.